de amor. O que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel e me fez só pra te amar. E se apaixonar. Moda sertaneja. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. O grande mestre do céu, nosso criador, quando nascemos um dom nos dá e cada um segue a vida o seu destino. Nós nascemos só pra cantar. Ei, ei, quem canta os males espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em nascemos só pra cantar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Os males espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ao território dos sertanejos, Moda Sertaneja. Eu não sei dizer o que quer dizer o que eu vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. Eu não sei porquê eu tenho em dizer que amo você. Se eu não sei dizer o que quer dizer, o que eu vou dizer? Se eu digo pare, você não repare o que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo vem, você traz a lenha pro meu fogo acender. Se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. Eu não sei porquê eu tenho em dizer que amo você. Eu não sei dizer o que quer dizer, o que eu vou dizer. Solta a voz com o coração agora, vai valer. Se eu digo pare, você não me pare o que possa parecer. Se eu digo siga, se eu digo siga o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo bem, mas se eu digo bem, você traz a lei no meu fogo acender. Mas se eu digo bem, você traz a lei. Você traz a lei, o meu fogo acender. Mas se eu digo venha, você traz a lei. Impossível não ouvir. Moda sertaneja. Sou um homem da cidade, tô chegando de viagem, vim buscar minha moça, meu amor, a mais linda desse interior. Sei que aqui é um caipira, que os seus olhos não tira da princesa. Mas eu chego de carrão, mostro o bolso e ganho seu coração. Sou tal caipira que o Granfino falou. Não escondo a questão, a moça é dona do meu coração. Ele acha que o dinheiro compra o amor. Mas se fosse fácil assim, a moça nem olhava para mim. Vacila! E quando a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém. A bronca insiste, mas no fim das contas a moça desiste. Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém. A planta insiste, mas no fim das contas a moça joga essa mão pro céu. Vou fazer de tudo um

que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. La la ya la ya la ya, la ya la ya la la ya, la la ya la ya la ya, la ya la ya la la ya. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Só me restou lembranças de você. Melhores rádios são Target e apresentam agora Moda Sertaneja. Grudadinho em você. Que nem chiclete, que nem chiclete.